Panorama Agrícola para 30 de agosto de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua crescente, 30 de agosto, no ar para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: nunca puxe o tapete dos outros, afinal você pode estar em cima dele. No programa de hoje você confere banheiro seco segregador, saiba o que é e quais as vantagens para o meio rural. E no panorama regional, Chicão de Lages fala sobre a qualidade do leite. Uma dica que pode mudar o seu dia. Quer parar de fumar, mas não consegue? A maioria das pessoas que abandonaram o fumo o fizeram depois de 3 tentativas. Descubra os motivos por trás da sua atitude e converse com seu médico sobre opções de tratamento. Fique ligado no Panorama Regional. Qualidade do leite. A equipe local da IPAGRE, no programa SC Rural, em parceria com a Secretaria Municipal da Agricultura de Bom Retiro, promoveram reunião técnica sobre higiene na ordenha e qualidade do leite. O evento foi realizado na comunidade de Três Pontas, onde os produtores de leite formaram um grupo e, com apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, adquiriram um tanque de expansão comunitário. Um produtor da comunidade então transporta o leite até o resfriador para a posterior coleta pela empresa. Participaram da reunião lideranças municipais, técnicos da EPAGRE e também da Secretaria Municipal da Agricultura e mais 30 bovinicultores de leite, com destaque à presença de jovens e de mulheres. A parte teórica e prática da reunião foi então ministrada pela médica veterinária Márcia Martins Ribeiro, que é da EPAGRE, Gerência Regional de São Joaquim, tendo por local então as propriedades da família Schlesser, na comunidade de Três Pontas, e do Sr. Manuel Júlio Pereira, na comunidade Paraíso da Serra. Segundo o engenheiro agrônomo José Caulin, que é do Escritório Municipal da IPAG de Bom Retiro, o pagamento por qualidade é um caminho sem volta e um processo gradual. Não se faz um trabalho de qualidade da noite para o dia. É preciso adaptar-se, pois, do contrário, em vez de o processo ser de ganho para o produtor, será de exclusão, pois a Instrução Normativa 51 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que estabelece o patamar de qualidade, exige índices de países desenvolvidos. Para um Brasil, né, onde em muitas regiões inexistem infraestruturas básicas, estima-se que 70% das indústrias efetuam o pagamento por qualidade ou já estão em vias de colocar seus programas, então, em execução. Hamilton Weber Xavier, Chicão EPAGRE Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com Maria Elisa Magri, que é engenheira sanitarista e doutoranda na Universidade Federal de Santa Catarina, e desenvolve um projeto sobre banheiro seco segregador. Para o ouvinte ter uma ideia, Maria Elisa Magri, banheiro seco segregador, o que é? Então, o segregador quer dizer que a gente separa as fezes e a urina. Então, como que acontece isso? Naturalmente, a gente já defeca e urina, claro. É, assim, naturalmente por lugares diferentes. Então, o que a gente faz é adaptar um vaso sanitário para que ele tenha duas saídas. Então, as fezes vão para um compartimento e a urina para outro. E a gente separa as fezes da urina para poder tratar melhor e pensando em reutilizar esses dois efluentes, que é a nossa ideia no, nos banheiros secos segregadores. A urina é super rica em nutrientes e as fezes é um excelente condicionante para solos, porque é pura matéria orgânica. Então, essa é a nossa ideia, separar os dois, tratar da melhor forma para depois poder reutilizar na agricultura e para condicionar o solo. Bem, esse banheiro seco segregador está instalado aqui no centro de treinamento da EPAGRE, em Florianópolis. Já há resultados da pesquisa? Já tem resultados. A gente está trabalhando no nosso banheiro, no CETRI, faz 2 anos já. Então, a gente está estudando formas de tratamento das fezes e da urina para deixar elas manipuláveis para tu poder reutilizar depois. Então, o que que a gente faz? A gente usa um aditivo, é isso que a gente está estudando atualmente, que é um aditivo seco, que, ou seja, ao invés de tu defecar e tu dar descarga com água, tu joga um aditivo que vai cobrir as fezes e vai tratar. E a urina, na verdade, a gente só reserva e borrifa o vaso sanitário com um pouquinho de água para limpar. Né? Mas ele tem resultados de 2 anos, a gente estuda a inativação de vários organismos patogênicos, que é o que pode ter problema nas fezes, principalmente, né? Que é o quê? De disseminar doenças, porque além de ser um condicionante de solos, um material super rico em nutrientes e tal, mas ele tem o perigo dos organismos patogênicos, né? Que pode transmitir doenças. Então, a gente estuda os meios, e nesse banheiro a gente está estudando isso, para não ter perigo para a saúde, né? Para depois para as pessoas que forem manipular. E a gente tem resultados excelentes com alguns aditivos especiais que a gente está testando. Que são cinzas, cascas de ostra trituradas, e a gente está estudando também a adição de ureia nesse aditivo. Maria Elisa Magri, há algum estudo socioeconômico de impacto ambiental ou custo-benefício de implantação de banheiro seco segregador? O custo é muito similar à de implantação de um banheiro normal, com a diferença, na verdade, que tu não precisa fazer grandes instalações hidráulicas, nem precisa ser perto de nenhum lugar onde tu tenha instalação hidráulica. E ele é um pouquinho diferente, que ele tem que ser um pouquinho elevado para o compartimento de baixo, tu poder preparar um compartimento para receber as fezes e a urina. Mas ele é, assim, é caro ou barato, tanto quanto um banheiro normal. Mas é bem viável economicamente. E se tu for pensar que tu pode reutilizar as excretas e que tu não vai estar gastando água, né, são outras coisas que, outras vantagens, né? Bom, o próximo passo da pesquisa qual é? O próximo passo, a gente está estudando ainda os organismos patogênicos, né, inativação. A gente está estudando a longo prazo mesmo. E o próximo passo é fazer alguns testes com utilização no solo. Mas fazer outros testes agora em escala real, sabe? Conseguir financiamento para implantar ou pessoas voluntárias que queiram implantar esses banheiros nas suas residências, né, principalmente nas áreas rurais. E uma outra coisa que a gente decidiu por fazer na EPAGRE também é para divulgar entre os agricultores, porque a gente sabe que o CETRI é um lugar onde tem muita circulação, né? Então é para fazer as pessoas mesmo terem contato com essa tecnologia e, né, de repente tomarem o gosto e tal, verem as vantagens e terem interesse em implantar. Na sua avaliação, qual é a principal vantagem deste banheiro seco e segregador? Então, acho que são 3 vantagens principais. Tu economiza água, tu não vai gastar água porque para que a gente usa água no banheiro hoje? É só para levar as excretas para longe, porque não tem outra função, né? Então, a redução do consumo de água, tu pode aproveitar os nutrientes, a urina e as fezes, porque, assim, nossa, as pessoas não têm noção do quanto é rico mesmo. Assim, é um material super, super rico e pode ser, ele é excelente para o solo. E a outra coisa é que tu deixa, claro, tu deixa de gerar um poluente ambiental, na verdade. Tu não gera mais esgoto. Tu tá aproveitando as tuas excretas para uma coisa super boa e super positiva, que tu pode melhorar o teu solo e tu deixa de espalhar poluição. Então, são as 3 vantagens principais. Desde que não tenha agentes patogênicos. Isso, desde que seja bem tratado, porque as pessoas às vezes confundem os banheiros secos segregadores que a gente estuda hoje com as antigas latrinas ou as fossas secas. Porque antes tu tinha um buraco, tu defecava e aquilo ficava ali, tu não jogava nada em cima, não tratava, né? mas é bem diferente que a gente tem hoje. Então, a gente estuda mesmo meio para tratar e poder usar depois as fezes e a urina, né? É um tratamento químico? Na verdade, ele não é químico. Ele é um pouco físico, um pouco biológico. Não tem nenhum produto químico, um reagente químico, nada mais forte, assim. Só a ureia, que é uma coisa que a gente está estudando hoje, mas as quantidades que vão são bem pequenininhas. Muito bem, conversamos com Maria Elisa Magri, pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre banheiro seco segregador. Muito obrigado, Maria Elisa, pelas suas informações. Tá bom, muito obrigada. Tchau. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.